ZYK 661, 750 kHz. Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Uma emissora do grupo Semidineme Jorge. Super Rádio Piratininga. A mais popular da cidade. São José dos Campos. A partir de agora, no seu rádio, programa Valdomiro Moreira. Um programa alegre, descontraído, com muita música no seu rádio e a participação do ouvinte. Comece bem o seu dia, programa Valdomiro Moreira. Alô cidade, alô zona rural, alô amigos, bom dia. A partir de agora você vai ouvir a nossa programação sertaneja de todas as manhãs. Estamos começando agora e vamos ficar juntos até às 8 horas. E até lá tem um punhado de música sertaneja da boa. Vamos falar das firmas à hora certa. Lembrando que a direção geral é do nosso amigo José Geraldo. A apresentação e a programação é deste amigão de vocês, com o Valdomiro Moreira, e nós lhe desejamos um bom dia. Falar em bom dia, hoje é dia 19, viu? Hoje é uma quarta-feira, dia 19, hoje começa a lua minguante. A lua minguante está começando hoje. E vamos começar o programa dessa manhã gostosa também. Primeira de hoje é essa aqui, ó. Zé do Rancho e Zé do Pinho, canoeiro apaixonado. 5 horas, 1 minuto. Eu tenho minha canoa, caprichada, coisa fina, pra fazer namoração. Rio abaixo e rio acima, eu encosto em qualquer porto. Quem quer bem não imagina, sou manhoso de paixão, nos braços de quem me estima. Na praia da Barra Mansa, eu tenho rancho barreado. Todos sabem que ali mora canoeiro apaixonado. Lá do porto da saudade, as moças mandam recado. Bilhetinho cor de rosa, lembranças de todo lado. Quando eu solto a canoa, eu gosto da brincadeira, com 3 ou 4 morenas do lado da correteira. Dou balanço na canoa, só pra ver a tremedeira. A coisa que mais eu gosto é o grito da mineira. E depois que o sol esquenta, tô na sombra do ingazeiro. Tô perto da rosa branca, que tem os olhos morteiros. Tô no braço da viola, o momento é prazenteiro. Cantando minhas toadas, relembrando o amor primeiro. Olha a hora, 5 horas, 3 minutos. Agora 5 e 3. Remando a minha vida, eu nasci pra querer bem. Navegando em rio sereno, a canoa vai e vem. Carrego moças bonitas, aquelas que me convém. Só não vai a Juliana, porque dó de mim não tem. Olha a hora, gente, agora 5 horas e 4 minutos e nós começamos bem o programa, né? Ouvindo na voz de Zé do Rancho e Zé do Pinho, cantando pra nós. Música bonita, canoeiro apaixonado. E agora a gente fala, sabe do quê? É da Vitae. A Vitae é uma farmácia e laboratórios de manipulação, produtos naturais. Aqui no centro da cidade tem a famosa Vitae, ali na rua Sebastião Hummel, 347, no centro. Cosméticos, florais, fitoterápicos, homeopatias, produtos naturais. É com a famosa Vitae. A Vitae é sob direção da doutora Olivia, que fica lá o dia todo para lhe orientar, tirar alguma dúvida. Telefone 3922-7728. Fica ali, ó, bem na esquina da rua Sebastião Hummel com a rua Vilaça. E tem a Vitae lá do satélite, onde vocês encontram a famosa teacrine. Teacrine é a vitamina mais, ó, uma vitamina que dá gosto. Porque olha só, ela aumenta a energia física e mental. Promove a energia sem causar irritabilidade ou tolerância. Melhora o humor. Aumenta a motivação para o exercício. Melhora a concentração e foco. E diminui a sensação de fadiga e cansaço. Vitae, Avenida Andrômeda, 1709. Telefone 39-3333-62, Vitae. Ô, gente, olha a hora, não vire pro canto, vamos acordando, vamos levantando, já é 5 horas e 6 minutos. A famosa princesa dos bordados tem edredom para casal dupla face, só R$ 39,90. A manta de microfibra para casal, R$ 29,90. Toalha de banho, R$ 9,50. A manta para sofá, R$ 20,90. Cortina para sala e quarto, mede 2 por 1,80. Lindas cores, R$ 49,90. Lençol para casal, 3 peças com elástico, R$ 18,90. Vai lá na famosa Princesa dos Bordados. Lá você vai encontrar os mais lindos bordados direto de Ibitinga. Fica nesses endereços, ali na Princesa dos Bordados, Francisco Rafael, pertinho da padaria. E lá no satélite, na Avenida Perseu 850. E lá no, em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. O nosso bom dia para o Geninho, para a dona Nenilda, que está mandando um abraço para o Anelo, parabenizando pelo seu aniversário hoje. E hoje nós estamos parabenizando o Anelo pelo seu aniversário, né? Meu amigo Jonas, Aldete do Jardim Paulista, bom dia. Odila, bom dia. Obrigado pela sintonia. Vamos de música lindona para os nossos ouvintes, vamos. Olha a hora, 5:07. Liu e Léo, quando meu bem me disse adeus. Olha a hora, 5:07. Quando meu bem me disse adeus, soluçando me abraçou. Por despedida e nunca mais ela voltou. Levou consigo minha esperança, deixou comigo pranto sem fim. Ela era a luz dessa minha vida, deixou minha alma desiludida. Meu Deus do céu, que será de mim? Se é verdade que nesta vida dois amores não são igual, então não tenho mais esperança, pois quem eu amo não volta mais. Olha a hora, 5:08. Agora 5:08. Este recado, brisa mansa, mensageira. Já não tenho ilusão no mundo e vou sofrer a vida inteira. Se nunca mais eu puder beijar aqueles lábios que mais amei, a minha vida vai ser chorar. Não quero outra em seu lugar, pois nunca mais a esquecerei. Se é verdade que nesta vida dois amores não são iguais, então não tenho mais esperança, pois quem eu amo não volta mais. Olha agora a gente não vire pro canto, já é 5 horas e 10 minutos e a gente ouviu na voz aí de Lio e Léo cantando pra nós quando meu bem me disse adeus. Bonita essa música, né? Atenção, gente, esse programa em nome lá da HM Tecido Seb. O melhor atendimento e qualidades é na HM Tecido Seb. Ali tem aviamentos, ali vocês encontram costura para artesanatos, tecidos para cama, mesa, banho, decorações diversas, chita, chitão, TNT, algodão. Falou em tecidos? É na HM Tecido Seb que você vai encontrar. Além disso, o atendimento também, pessoal muito amigo tem lá, viu? Se você quiser, eles indicam ótimos costureiros. HM Tecido Seb. Fica na rua Vilaça 325, ali no centro da cidade, pertinho da Casa Lotérica. HM Tecido Seb. Olha a hora, 5:11. Lá na famosa distribuidora de carne Santana, tem colchão duro a R$18,90, alcatra R$22,90, fraldinha R$17,90, ali vocês encontram costela bovina R$10,90, bisteca R$9,90, pé suíno fresco R$6,99, asa de frango R$9,90 e filé de frango R$10,90. Visite a famosa distribuidora de carne Santana. É na Rui Barbosa, na esquina da Carlos Belmiro, ali no centro de Santana. 3921-1834, 3941-8616. Distribuidora de carne Santana. O nosso bom dia para o Tinoco do Vale, ouvindo o nosso programa. O Dino ouvindo o nosso programa. O Raminho, Dona Sebastiana. E meu amigo Anelo, que está aniversariando hoje. Bom dia, Anelo. Parabéns, viu? E vamos de música lindona. Silva Neto e Matarazzo e Trio Parada Dura. Agora 5:12. Vai lá, Silva Neto. Eu vou beber o gabiroba lá no bebedouro, gabiroba. Meu chapéu caiu, gabiroba. Meu amor apanhou, gabiroba. Eu vou beber o gabiroba lá no bebedouro, gabiroba. Meu chapéu caiu, gabiroba. Meu amor apanhou, gabiroba. Se eu pudesse escrever na água, gabiroba, como escrevo no papel, gabiroba, teria seu nome escrito, gabiroba, na pedra do meu anel, gabiroba. Se eu pudesse escrever na água, gabiroba, como escrevo no papel, gabiroba, teria seu nome escrito, gabiroba, na pedra do meu anel, gabiroba. E agora cantando com a gente, Os Parada Dura, Creone, Barreirito e Chonanão. Eu vou beber gabiroba lá no bebedouro, gabiroba, meu chapéu caiu, gabiroba, meu amor apanhou, gabiroba. Eu vou beber gabiroba lá no bebedouro, gabiroba, meu chapéu caiu, gabiroba, meu amor apanhou, gabiroba. Menina, me dá um beijo, gabiroba, só não quero no pescoço, gabiroba, quero na ponta da mama, gabiroba, em um lugar que não tem osso, gabiroba. Menina, me dá um beijo, gabiroba, só não quero no pescoço, gabiroba, quero na ponta da mama, gabiroba, num lugar que não tem osso, gabiroba. Eu vou beber o gabiroba lá no bebedouro, gabiroba, meu chapéu caiu, gabiroba, meu amor apanhou, gabiroba. Eu vou beber o gabiroba lá no bebedouro, gabiroba, meu chapéu chapéu caiu, gabiroba. Meu amor apanhou, gabiroba. Plantei cravo, plantei rosa, gabiroba, pra atender toda a nação, gabiroba. Sei que vai nascer uma flor, gabiroba, dentro do seu coração, gabiroba. Plantei cravo e plantei rosas, gabiroba, pra atender toda a nação, gabiroba. Sei que vai nascer uma flor, gabiroba, dentro do seu coração, gabiroba. Eu vou beber o gabiroba lá no bebedouro, gabiroba. Meu chapéu caiu, gabiroba. Meu amor apanhou, gabiroba. Olha a hora, 5 horas e 15 minutos. Vocês acabaram de ouvir, na voz de Silvanete Matarazzo e Os Parada Dura, a gabiroba. Gente, não virem para o canto não, já é 5 horas e 16 minutos. O depósito Alvorada 2 é aquele que tem todo o material que você precisa para construir. O piso será o 43 por 43 a partir de R$ 10,90. Cimento cola da Quartzolite interno, por apenas R$ 7,90, 20 quilos. A veneziana de madeira de 1 metro por R$ 1,20, a R$ 299. A folha de porta virola, R$ 65,00. Ou a folha de porta lisa. E a bacia com a caixa acoplada branca da Ervi, a R$ 189,00. Depósito Alvorada 2. É na Avenida Andrômeda, 2999, no Bosque, e na Aldemo Veneziane, 430, no Alto da Ponte. Depósito Alvorada 2. Olha a hora, gente, já é 5 horas e quantos minutos? 5 e 17 já? Lá na Casa do Rádio, Casa do Povo, você vai encontrar maior variedades de rádios, componentes. Ali tem forno, ali tem grill, ali tem kit completo da Mix, ali tem sanduicheira e ali tem rádios AM e FM. A partir de quanto? R$ 24,90. Controle para sua televisão a partir de R$ 10,00. E olha só, o conversor digital ao melhor preço da cidade. O conversor digital não traz somente o HD, o sinal HD, mas traz também uma imagem bonita para a sua televisão. Não esqueçam, Casa do Rádio, Casa do Povo, é na Rubião Júnior, 223, 224, ao lado e em frente do restaurante Bom Prato. Casa do Rádio, Casa do Povo. O nosso bom dia para o Zezinho, para a Aurora, que estão parabenizando o Anelo pelo seu aniversário hoje. Meu amigo Vorta Seca, ouvindo o nosso programa, o Raminho, Dona Sebastiana, a Leonoro Joel, mandando lá para o Anelo, parabenizando pelo seu aniversário. O Geninho, Dona Nenilda, o nosso abraço, o nosso bom dia, viu? E vamos de música lindona, porque já é 5 e 18. Irmãs Galvão, Cantiga da Minha Terra. Olha a hora, 5 e 18, 5 e 18, bom dia. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Levo a vida cantando aqui acolá. Assim é que levo a vida cantando aqui acolá. Não há, oh não, não há quem não procurasse na vida por um amor e um dia não encontrasse. Amor, amor, aonde é que gente. Agora 5:20. 5:20. Minha terra tem cantigas nas ruas em profusão. Minha terra tem cantigas nas ruas em profusão. Agora 5:21, vocês acabam de ouvir na voz das irmãs Galvão, que cantaram para nós Cantiga da Minha Terra. Bonita essa música, né? E a Laje Líder? A Laje Líder que é bonito. Gente, você coloca cobertura na sua construção com Laje Líder, nossa, fica bem diferente, a sua construção fica bonita. Além de ficar bonita, fica assim, como é que eu posso dizer, bem, mas bem forte, fica assim mais... Olha, você comprou Laje Líder, está comprando a melhor laje. É laje H8, H12, é laje de isopor, de cerâmica, é uma laje especial para cobertura, para forro, para piso. Se você quer segurança, use Laje Líder. Os trilhos que eles fabricam são os mais resistentes. Laje Líder, Travessa 3-140 no Caetê, telefone 3942-5946, 3922-9224, é Laje Líder. Olha a hora, 5:23. A famosa BS Pneus, ali vocês encontram pneus de todas as marcas e medidas. Ali tem os famosos pneus Pirelli importado da Faton. Ali tem pneus de todo tipo, ABS Pneus. E não esqueçam que lá vocês encontram o amortecedor original da GM, do Corsa, do Celta, do Prisma, dianteiro colocado, R$ 396 o par. Pneus para van aro 15, aro 16. O kit da correia dentada instalado do Gol, do Fox, do Polo, da Saveiro, R$ 328. Visite a BS Pneus. Ali vocês encontram o amortecedor original da GM, do Corsa, do Celta, do Prisma, dianteiro colocado o par, R$ 396. Vai lá na famosa ABS Pneus, Rua Paraibuna, 800, 3923-9837. Bom dia para Nair, para o Afonso, para a Clemilda, bom dia para o Vorta Seca, o Zezinho Aurora, bom dia para o Raminho, Dona Sebastiana, a Leonor, o Joel, todo esse pessoal estão mandando para o Anelo, parabenizando pelo seu aniversário hoje. Ô Anelo, parabéns, muitos anos de vida, viu? E vamos de música lindona, quem canta pra nós? Dino Frank Moraí, o candidato caipira. Vou embora pra cidade, chega de viver no mato. Não quero mais conviver com esse povo pacato. Um velho sonho que eu tenho, quero transformar num fato. Vou deixar de ser honesto, sair do anonimato. pra mostrar que estou vivo a um cargo eletivo. Eu quero ser candidato. Com minha cara de pau, vou entrando de gaiato, fazendo minha campanha, espalhando meu retrato. Se eu ganhar a presidência, vai ser o maior barato. Que se dane os operários e os caipiras lá do mato. Cada um tem sua vida com essa gente sofrida. Eu não quero mais contato. Olha a hora, 5:25. Quero ser um presidente todo cheio de aparatos, ambicioso como Judas, covarde como Pilatos. Depois de encher a barriga, eu quero quebrar o prato. Quero frequentar banquetes, passear de avião a jato. Eu sendo o rei do terreiro, vou cantar no meu buleiro. Quem fica no chão é pato. Fazer do meu governo um exemplo de status. Quero muita mordomia, inflação eu não combato. Pouco importa se a pobreza não possa comprar sapatos. Vou punir o cidadão que discorda dos meus atos. A coisa que mais anseio é sair de bolso cheio no final do meu mandato. Agora 5:27, vocês acabaram de ouvir na voz do Dino Frank Moraí, né? Dino Frank Moraí cantaram para nós o candidato caipira. A princesa dos bordados tem edredom para casal dupla face, só R$39,90. A manta de microfibra para casal, R$29,90. A toalha de banho, R$9,50. A manta para sofá, R$20,90. A cortina para sala e quarto mede 2 metros por 1,80, lindas cores, R$49,90. Lençol para casal, 3 com elástico, R$18,90. Vai lá na Princesa dos Bordados. É na Francisco Rafael, pertinho da padaria, não tem erro. Princesa dos Bordados. Fica também lá no Satélite, na Avenida Perseu 850, e lá em Caçapava, na Rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. Agora 5:28, agora nós vamos falar do famoso Bioenergy. O Bioenergy é um produto vendido pela Farmacentro. O Bioenergy, ele é composto de água e 34 minerais. E esses 34 minerais é que faz o bem para a saúde, para a pele. Ontem mesmo, meu amigo lá, o farmacêutico, mandou para mim uma demonstração de pessoas que passam esse Bioenergy no rosto. Em pouco tempo, você nota que as rugas parece que aos poucos vão sumindo. Não, você precisa de ver esse remédio. Esse produto até parece que é milagroso, mas não é, não. É os 34 minerais que tem nele, que age na hora. Ué, para você ter uma ideia, a gente tem vários depoimentos com fotografias de pessoas que tinham ferida nas pernas que não cicatrizava, não saravam. Começou a usar esse Bioenergy, pronto, desapareceu, cicatrizou e está tudo bem. Para você ver a qualidade, a eficácia do famoso Bioenergy. Bioenergy você vai encontrar ali na Farmacentro, ali bem no centro, ali na Coronel José Monteiro, quase em frente ao bar do Coronel. Telefone 33-418939, tá bom? Vai lá, diga que eu virei nosso programa. Ô gente, olha a hora, não vire pro canto, vamos acordando, vamos levantando, novo dia, lindão tá chegando. Já é 5:29. Vamos prosseguindo, rodando mais uma daquelas lindona, vamos. É Lourenço e Lorival que está aí na ponta da agulha pra cantar pra nós. Olha a hora, 5:30. Chorando outra vez. Lourenço e Dorival. Olha a hora, 5:30. Bom dia. De vez em quando ainda choro ao lembrar que o nosso amor chegou ao fim e que nada mais restou daquele grande amor que você demonstrou a mim. Rádio, a canção que toca fere ainda mais esse peito meu, porque jamais eu esperava que você um dia me dissesse adeus. Você não pensou no mal que me fez. Agora 5:31. Agora 5:31. Bom dia. Você não imagina o quanto chorei depois da sua despedida. Porque eu te amo tanto. Você é tudo que eu quero na vida. Ainda tenho esperança que a saudade possa lhe fazer voltar. Irá lembrar do meu carinho toda vez que ouvir esta canção tocar. Sem o meu carinho, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer. Agora 5:33, vocês ouviram Lourenço e Lorival que cantaram para nós, Chorando Outra Vez. Não, não vá virar pro canto não, olha a hora, 5:33. A J. Esterra Implementos Agrícolas é uma loja que vende todo tipo de ferramentas para a lavoura. Ali vocês encontram engenho, sabe aquele engenho para moer cana? Lá vocês encontram de todos os tamanhos. Ali vocês encontram também trituradores e picadeiras para fazer ração, para fazer que mais, hein? Fazer um punhado de coisa. Roçadeira, vocês encontram ali na J. E. Serra Implementos Agrícolas. Aldemo Veneziane 57, no Alto da Ponte. 3913-3204. E lá em São Bento do Sapucaí, na Rua 7 de Setembro, 73. 39271-1813. 3971-1813. Não esqueçam que a famosa J. E. Serra Implementos Agrícolas vende tudo em 10 pagamentos sem juros. Agora 5:33. Alô, donas de casa. Hoje no Mercado Rosalina você vai encontrar o feijão carioca Rei do Prato, 3,39. Patinho, o quilo, 15,99. E olha só que ofertas. o mamão formosa, o abacate, a cenoura e o pepino por apenas R$ 1,99 o quilo. Vocês ouviram só que ofertona? E tem mais, a manga, tome e pimentão verde, R$ 3,99 o quilo. E a banana, banana nanica, R$ 2,79. Não, mas não é só isso não. A bisteca suína por apenas R$ 8,99. O acém por apenas R$ 12,99. E nas suas compras você pode levar 2 quilos de batata lavada a R$ 1,98 quilo. E a coxa com sobrecoxa, R$ 3,99 o quilo. Venha fazer uma visita no famoso Mercado Rosalina. Fica nesses endereços, ali na Rua Sebastiana Faria de Oliveira, no Jardim Morumbi, ali atrás da Igreja Católica. No Telesparque Vila Sinhá, Rua Piraquara Clube, em frente ao posto de gasolina. E no Parque Interlagos, na Rua Ubirajara Raimundo de Souza, ali no semáforo, não tem erro de jeito nenhum. Mercado Rosalina. Coração está reclamando. Olha a hora, 5h36. Ó, São Lemos tem CDs, DVDs, tem violões, cavaquinho. Recebeu violões a partir de R$ 259 e violões bom, mas bom mesmo, viu? Cavaquinho a R$ 225. Ali vocês encontram violas, vocês encontram acordoamentos, acordeon e tem mais. Na São Lemos você vai encontrar, além do preço, bom atendimento. Chegando lá, fale com meu amigo Paulo, a Bete, o Luciano, a Rafaela, a Viviane, a Sheila. É uma família ajudando você, tá bom? Fica nesse endereço, na rua 15 de novembro, 25. Telefone 39217164. Vamos de música lindona para os nossos ouvintes. Olha a hora, 5h37. Tá ouvindo o nosso programa, o Cirinho, a Conceição. O Cirinho, a Conceição, mandando para o Anelo, que está parabenizando hoje. A Nair, o Afonso, a Clemildo, Vorta Seca. O Zezinho, a Aurora, o Geninho, Dona Nenilda, mandando para o Anelo, parabenizando pelo seu aniversário. A Leonora, o Joel, nosso abraço, obrigado pela sintonia, viu? O Raminho, Dona Sebastiana, bom dia. André e Andrade. Devagar. Olha a hora, 5h38. Bom dia. Devagar, devagar, vou achar outra pessoa. Devagar, devagar, meu pecado Deus perdoa. Quem chorou quando tudo acabou, quem ficou sem amor, foi eu. Foi pior do que tapa na cara quando vi a mala na mesa da sala. Nessa hora doeu. Vacilei quando pisei na bola, fui mandado embora. Meu Deus, nessa hora vi tudo perdido, que golpe doído que a vida me deu. Nessa hora vi tudo perdido, que golpe doído que a vida me deu. Devagar, devagar, vou achar outra pessoa. Devagar, devagar, meu pecado Deus perdoa. Pode julgar, mas não condena-me. Ainda vou achar saída, até juramento quebra. Atira a primeira pedra, quem nunca errou na vida. Thank you. devagar, devagar. Vou achar outra pessoa, devagar, devagar. Meu pecado Deus perdoa, pode julgar, mas não condena-me. Ainda vou achar saída, até juramento quebra. Atira a primeira pedra, quem nunca errou na vida. Devagar, devagar, vou achar outra pessoa. Devagar, devagar, meu pecado Deus perdoa. Devagar, devagar, não vou mais chorar à toa. Olha a hora, gente. Agora 5 horas 41 minutos. Vocês acabaram de ouvir na voz aí do André e Andrade, que cantaram para nós, Devagar. A farmácia Aquamarina, para quem não sabe, é uma farmácia que tem produtos naturais e tem um laboratório para fazer o remédio, para manipular o remédio que seu médico receitou. A farmácia Aquamarina tem um produto que chama Triupi. Esse produto aqui, mas é muito bom para a sua saúde, viu? E para a sua beleza também. Você precisa de ver que bom esse creme Triupi. Você passa no rosto e se você usar continuamente, de manhã e à noite, você nota que a sua pele vai ficando mais firme. Isso quer dizer que a flacidez acabou, né? E as rugas e pés de galinha também vão desaparecendo, porque sua pele vai ficando assim mais lisa. Nossa, mas é muito importante a farmácia Aquamarina e o famoso creme Triupi. Você vai encontrar nesse endereço, ali na Avenida Heitor Vila Lobos, 1537, na Vila Rubi. 3941-7411. Olha a hora, 5h42. A clínica dentária sem dor é na Rodoviária Velha, número 76. Ali está o Dr. Walter, Dr. Renato. Começam a atender às 7 da manhã. Exatamente, começa a atender às 7 da manhã e faz todo o tratamento, desde a extração sem dor, tratamentos de canal, dentaduras e ponte móvel, colocam aparelhos móvel fixos e agora faz implantes também. Na Rodoviária Velha, número 76, quase na esquina, 3921-3866. E lá na Rua 15 de Novembro, 136, ali está a doutora Valquíria, doutor Vani, doutor Valdir, 3941-4126. Na Rua 15, doutor João, número 121, primeiro andar, 3942-6130. Na Rua José de Campos, esquina com a Estrada Velha, Rio, São Paulo, Dr. Vander, 3934-7677. Clínica Dentária Sem Dor. Olha, começa hoje a festa lá no bairro do Sobrado. É do dia 19 até o dia 21, né? De até dia 23, aliás. É do dia 19 até o dia 23. Então começa hoje a grande festa lá no bairro do Sobrado, não percam. E atenção, porque dia 21, depois de amanhã, dia do mineiro, aqui em São José dos Campos, dia do migrante mineiro. A Prefeitura de São José dos Campos e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo apresentam um grande show, uma grande festa. Começa às 8h30 da manhã, com procissão, Santa Missa, banda de música. Vai ser servido café com leite e biscoito, e em seguida dança da congada, e em seguida início do show. Grande show comandado por esse amigão de vocês, que é o Valdomiro Moreira, que é eu mesmo, né? Estaremos apresentando os conquistadores, a Anaí do Acordeon, o De Carlos e Alessandro, as Damas de Ouro, e também o Fernando Viola e o Júnior Violeiro, Paulo e Rafa, Thalita Ribeiro. E para encerrar, vai ter Catiras e vai ter os dois mineiros. Não esqueçam, viu? É dia 21 agora, lá no Parque da Cidade, lá no Pavilhão das Gaivotas. Vocês não percam essa grande festa. Vamos de música lindona? Vamos, que hora que agora já é 5h45. e a hora traz para vocês... 5h45. Zé do Rancho e Zé do Pinho. O velho carro. Meu velho carro de boi, encostado na varanda, já está tão esquecido, que tão velho já nem anda. Aquele cantar bonito, que muita saudade traz, seus cocão emudeceram e hoje não cantam mais. Velho carro de boi, como ficou estragado, os bois carreiros morreram e deixaram abandonado naquela estrada deserta, aonde há tempo passou, e da onde tive vendo o seu rastro que ficou. O carro de boi, o tempo lhe envelheceu, sua história é muito triste, seu passado é igual ao meu, sempre foi na minha lida o meu grande companheiro, que hoje está desprezado nesse canto do terreiro. Olha a hora, agora 5h47. Meu velho carro de boi, este mundo é mesmo assim. Alguém que eu tanto queria, não se lembra mais de mim. Ao me ver envelhecido, me deixou na solidão. São iguais nossos destinos neste mundo de ilusão. Olha a hora, gente, já é 5h47. Vocês ouviram na voz aí do Zé do Rancho e Zé do Pinho? O velho carro. Bonita essa música, né? A Vitae, gente, é uma farmácia e laboratórios de manipulação. Por isso, você que está ouvindo o nosso programa, vem até a Vitae. A Vitae fica ali no centro da cidade, na rua Sebastião Húmel, esquina com a rua Vilaça. O telefone lá 3922-7728. Chegando lá, fale com a doutora Olívia. Você vai ter muitas informações sobre produtos naturais, tá bom? E tem a Vitae lá do satélite. A Vitae do satélite tem a famosa teacrine. A teacrine aumenta a energia física e mental, promove a energia sem causar irritabilidade ou tolerância, melhora o humor, aumenta a motivação para exercício, melhora a concentração e foco e diminui a sensação de fadiga e cansaço. Por isso, essa teacrine, essa vitamina, vocês encontram somente na Vitae do satélite, na Avenida Andrômeda 1709, telefone 3933-3362. Ô, gente, olha a hora, já é 5h49. A famosa princesa dos bordados, mas tem cada bordado lindo. Olha o lençol para casal, 3 peças, sendo que o lençol é com elástico, R$ 18,90. Cortina para sala e quarto médio, 2 metros por 1,80. Lindas cores, R$ 49,90. A manta para sofá, R$ 20,90. A toalha de banho, R$ 9,50. A manta de microfibra, R$ 29,90. Princesa dos bordados tem edredom para casal dupla face, R$ 39,90. Vai lá na Princesa dos Bordados. É ali na Francisco Rafael, pertinho da padaria. Em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia, e no satélite na Avenida Perseu 850. Agora 5:50. Bom dia para o Zezinho, Aurora. Bom dia para o Nair Afonso e a Cremilda. Bom dia para o Vorta Seca, bom dia para a Conceição, o Cirinho ouvindo o nosso programa, a Isa, lá de Curitiba, também já telefonou para nós. Todo esse pessoal estão mandando para o Anelo, parabenizando pelo seu aniversário hoje. Meu amigo Tinoco do Vale também ouvindo o nosso programa, o nosso bom dia. Para vocês a gente toca. Milionário José Rico. Passarinho do peito amarelo. Olha a hora, 5:51. É aqui com a língua, amigo. Ao regressar de um ninho destruído, passou voando um canarinho com suas asas quase sangrando. A companheira vai procurando. Quando ele cansa, para e canta, ninguém compreende que está sofrendo. Desesperado, desaparece, só Deus quem sabe que vai chorando. Passarinho do peito amarelo, eu também sofro grande amargura, porque amei uma criatura que hoje me faz sofrer como a ti. Quando ele cansa, para e canta, ninguém compreende que está sofrendo. Desesperado, desaparece, só Deus quem sabe que vai chorando. Eu que amei com toda minha alma e te adorava com imenso ardor, não foi bastante para prender-te. Eu fracassei, perdi meu amor. Ai, canarinho, passarinho do peito amarelo, também sofro grande amargura, porque amei uma criatura que hoje me faz sofrer como a ti. Olha a hora, gente. Agora 5:53. Vocês ouviram o milionário José Rico, o canarinho do peito amarelo. Atenção, esse programa em nome lá da HM Tecido SEB. HM Tecido SEB é uma loja que vende tecidos ao melhor preço de toda a região. Venha fazer uma visita lá na HM Tecido SEB, onde seu dinheiro vale mais. HM Tecido SEB, onde tem linhos, malhas, sedas, rendas, viscoses, tecidos para decoração, varão, suporte, acessórios, tecidos para cama, mesa, banho, decorações diversas, viu? Tecidos nacionais ou importados, aviamentos para costura, para artesanatos. E lá tem mais de 300 tipos de aviamentos. Visite a HM Tecido SEB. Fica na rua Vila Assa 325. Fica pertinho da Casa Lotérica. HM Tecido SEB. Não vire pro canto, não. Olha a hora, 5:54. Lá na famosa distribuidora de carne Santana, filé de frango R$10,90, asa de frango R$9,90, pé suíno fresco R$6,99, Bisteca, R$ 9,90. Costela suína, R$ 10,90. Fraldinha, R$ 17,90. Alcatra, por apenas R$ 22,90. E colchão duro, R$ 18,90. Vender barato desse jeito é somente a famosa distribuidora de carne Santana. É na Rui Barbosa, na esquina da Carlos Belmiro, ali no centro de Santana. Telefone 3921-1834, 3941-8616. Distribuidora de carne Santana. Bom dia para o Anelo, que está aniversariando hoje. Anelo, parabéns, que essa data lindona repita por muitos e muitos anos, viu? Parabéns do Geninho, da dona Ninilda, parabéns lá do Raminho, dona Sebastiana. Parabéns do Vorta Seca, da Isa, lá de Curitiba. A Leonor, o Joel, todo esse pessoal tá mandando um abraço para você. O Cirinho, ô pessoal bacana, né? Um abraço bem apertado, viu, Anelo? Que essa data lindona repita por muitos e muitos anos. Liu e Léo. Quando a maldade formando teia vem acusar-me do que não fiz, saio da trama que me enleia buscando a terra dos bem que vi. Só gente amiga lá me rodeia e ouvindo o canto de uma perdiz. A luz divina em mim pareia e ensina a forma de ser feliz. A mão do mestre desfaz a peia, a vida toma lindo matiz. No fio de água que serpenteia por entre as flores do meu país. Colher os frutos que a fé semeia sem magoar-se com que se diz. É o grande leme que aqui norteia a nau perdida do infeliz. Quando a tristeza me desnorteia, o meu refúgio, meu chafariz, é uma casinha modesta e feia de móveis velhos e sem verniz. A luz mortiça de uma candeia sentindo o cheiro da flor de lis. É o prateado da lua cheia banhando as copas dos buritis. Nessa casinha, parede meia, no paraíso das juritis, a minha sorte me presenteia com tudo aquilo que tanto quis. Não guardo mágoa de quem me odeia, porque no mundo de ideias vi. Sou simplesmente grão de areia e o ser supremo é meu juiz. Agora falta só um minuto para as 6 horas. É hora da nossa oração. É hora de nós agradecer o nosso Deus por mais um dia que está começando. É hora de nós agradecer o nosso Deus por mais uma noite que foi embora. Mais uma noite que nós descansamos, mais uma noite que nós repousamos. E Deus, na sua infinita bondade, preparou tudo isso para nós. Não só a noite, mas esse dia maravilhoso. Bom, Deus está fazendo a parte dele, né? Tá, ó, tá amanhecendo um dia, mas tão bonito. Agora mesmo eu estava olhando aqui na janela. Um dia, mas tão maravilhoso, gente. Deus está fazendo a parte dele e nós. Será que vamos fazer nossa parte também? Para que nós tenhamos um dia assim bonito, um dia de paz, um dia de alegria. Bom, para isso a gente tem que pensar em ajudar o nosso próximo também. Porque se está um dia bonito para nós, será que está para todo mundo? Será que não tem pessoas querendo um agasalho, dormindo aí debaixo em marquises? Será que não tem muitas pessoas dormindo aí no relento, passando frio? É isso aí que nós temos que ver. Porque se o dia está bonito para nós, o bom mesmo seria que tivesse bonito para todos os nossos irmãos. Mas nós sabemos que existem muitos irmãos que sofrem quando o dia vem chegando, quando a noite vem chegando, porque às vezes não tem um alimento adequado, às vezes não tem um agasalho. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte. E sem reparar, sem aquele negócio de dar, mas acho que eu não vou dar não, fulano vai gastar em pinga, fulano vai gastar nisso, naquilo. A gente tem que fazer a parte da gente, o resto é com a pessoa. Se ela quiser pegar aquele dinheiro e gastar no que ela quiser, você já deu, não pertence mais a você. Por isso, eu já vi muita gente falar para mim que, às vezes, tendo algum agasalho no meu carro, eu pego e dou para a pessoa. Quantas pessoas falam para mim, Valdomiro, essa pessoa vai vender isso aí. Ué, e eu com isso? Eu já dei, não é mais meu, aquilo é da pessoa. A minha intenção foi dar para a pessoa para ajudar ela, para ela aquecer, para ela não passar frio. Agora, se ela vender, aí já é com ela, não é mais comigo. A minha parte eu fiz. E Deus deixou bem claro isso aí, hein? Faça da sua parte que eu te ajudarei. Inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza.

gente não vir ir pro canto, vocês acabaram de ouvir na voz aí das irmãs Galvão, que cantaram para nós as Três Maravilhas. Agora sim, a gente vai falar de uma outra maravilha, é do Depósito Alvorada 2. Lá tem bacia com a caixa acoplada da Ervi, R$189. A folha de porta lisa, R$65. Veneziana de madeira de 1 metro por 1,20, R$299. Cimento cola da Quartzolite interno 20 quilos, R$7,99. Piso Ceral 43x43 a partir de R$10,50. Venha fazer uma visita no mercado no famoso Depósito Alvorada 2. É na Avenida Andrômeda 2999, no Bosque, e na Aldemo Veneziane 430, no Alto da Ponte. Vamos acertando 6:11. E atenção, porque a famosa Casa do Rádio Casa do Povo recebeu mais conversor digital para sua televisão. A sua televisão vai ficar com uma imagem que é a coisa mais linda do mundo. Conversor digital para TV, você vai ter uma imagem bonita, vai ter o sinal HD. Vai lá na Casa do Rádio Casa do Povo. É na Rubião Júnior 223-224, ao lado e em frente do restaurante Bom Prato. Casa do Rádio Casa do Povo. Onde tem rádios AM e FM a partir de R$24,90. Barato, né, gente? Vai lá na famosa Casa do Rádio Casa do Povo. Agora 6:12. A Laje Líder continua sendo a melhor laje para cobertura, para forro, para piso. É Laje Líder. Travessa 340 no Caetê. Essa laje aqui, ela é muito importante porque ela é reforçada. Os trilhos é aqueles que não enverga, não entorta. Nossa, que laje boa, né? Laje Líder. Travessa 340 no Caetê, não tem erro de jeito nenhum. Aos telefones 3942-5946, 3922-9224. É Laje Líder. O nosso bom dia para o Anelo, parabenizando pelo seu aniversário hoje. Tinoco do Vale está ouvindo o nosso programa. Minha amiga Isa, lá de Curitiba, telefonou parabenizando o Anelo e mandando um abraço para todos os amigos aqui de São José. A Conceição, o Cirinho, mandando para o Anelo também. A Nairo Afonso e a Clemilda. O Vorta Seca mandando para o Anelo. O Zezinho, a Aurora, mandando para o Anelo. Meu amigo Marcos, lá do Dom Pedro, bom dia. O Geninho, dona Nenilda, mandando para o Anelo. O Jonas, a Odete, ouvindo o nosso programa. A Odila, ouvindo o nosso programa. O Raminho, dona Sebastiana, mandando para o Anelo. A Leonor e o Joel, também mandando para o Anelo. Nossos parabéns, viu, Anelo? E vamos de música lindona. Tião do Carro e Odilon. A mala de ouro. Nesta grande mala feita de madeira, suja de poeira que sai do estadão, eu abro e mostro, meu bom camarada, são coisas guardadas de um velho peão. Por cima um berrante, bocal de platina e a rédea de crina do meu alazão. Em cada objeto que eu olho e repasso, existe um pedaço desta profissão. De cara se encontram as botas sem solas, e numa sacola meu velho gibão. Uma calça velha de bolso rasgado, onde estão guardados guaxuma e picão. Herança trazida das luzes que saça, e junto a carcaça de um velho lampião. O vidro e o pavio perdeu-se por certo, no imenso deserto de um bravo sertão. medalha debaixo do arreio, quando no rodeio eu fui campeão. Na velha moldura está o retrato, tirado no mato, de fronte um galpão. Estamos em cinco, meu velho de lado, na frente deitado, amigo sultão. Meu pai foi embora no adeus derradeiro, e os três companheiros não sei onde estão. Olha a hora, 6:15. Agora deitado na rede dos anos, pro meu desengano não tem solução. Eu vejo meu laço num canto jogado, ficou ressecado, não pus mais a mão. As veias guasqueiam igual um chicote, e faz dar pinote no meu coração. O que tem na mala são obras de arte, que fizeram parte desta profissão. Beleza de música lindona, né, gente? Ouviu então na voz aí do Tião do Carril de Long, que cantaram pra nós, A Mala de Couro. Atenção, esse programa em nome, sabe do que? Lá da famosa BS Pneus. A BS Pneus tem para vocês pneus de todas as marcas. A famosa BS Pneus tem pneus para todos os carros de todas as medidas. Amortecedor original da GM, do Corsa, do Celta, do Prisma. Dianteiro colocado R$ 396 o par. Pneus para van, aro 15, aro 16. Kit da correia, dentada, instalado, do Gol, do Fox, do Polo, da Saveiro, R$ 328. O kit da correia, dentada, da van 2.3 colocado, R$ 890. O kit da embreagem da van 2.3 colocado, a R$ 1.438. Molas para Ducato, para Sprinter. Tudo isso você vai encontrar lá na ABS Pneus, que facilita tudo em 6 pagamentos. 6 pagamentos sem juros, tá bom? ABS Pneus, Rua Paraibuna, número 800, gente. Olha a hora, 6:18. A famosa Princesa dos Bordados tem edredom para casal dupla face, R$ 39,90. Olha a manta microfibra para casal, R$ 29,90. A toalha de banho, R$ 9,50. A manta para sofá, R$ 20,90. Ali vocês encontram também a cortina para sala, para quarto, cor lisa, bonita, lindas cores, de 2 metros por 1,80, R$ 49,90. Lençol para casal, 3 peças, com elástico, R$ 18,90. Princesa dos Bordados, ali na Francisco Rafael, pertinho da padaria. Lá em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. E no satélite, na Avenida Perseu, 850. Meu amigo Anelo já telefonou para nós agradecendo de coração as pessoas que estão telefonando e parabenizando ele pelo seu aniversário que está transcorrendo hoje, viu? É o Anelo que está agradecendo a todos vocês, tá bom, amigos? Está dado o recado, então. E vamos de música lindona. Sabe quem canta para nós agora? Lourenço e Lorival. A Velha Porteira. Olha a hora, 6:19. Sabe quem gosta dessa música? É a dona Gláucia. Alô, Gláucia, bom dia, 6:19. Ao passar pela velha porteira, senti minha terra mais perto de mim. Que emoção, eu estava chorando, porque minha angústia chegava ao fim. Eu confesso que era meu sonho rever como se transformou. Quase todos dali se mudaram e a velha colônia deserta ficou. Os amigos que ali permanecem transformaram tanto que nem conheci. Olha a hora, 6:22. Agora 6:22. E você, minha velha porteira, também não está como outrora deixei. Seus morões pelo tempo ruídos, no solo caídos também encontrei. Já não ouço as suas batidas, seu triste rangido, lembrança me traz. Gente, agora 6:23, eu estava falando com meu amigo Toninho, funileiro, que está mandando um abraço para o Anelo, parabenizando pelo seu aniversário hoje. Tá mandado então, viu? Agora a gente vai falar da Farmacentro. A Farmacentro tem esse produto que chama Bionergy. Esse Bionergy é composto com 34 minerais. Eu sei que a gente, no decorrer do dia, decorrer do tempo, a gente vai tendo problemas de saúde, né? São articulações que dói, são as juntas que dói. Olha, se você começar a usar esse produto Bionergy, você pode tomar como você pode passar no local. Às vezes as pessoas têm alergia, uma pequena picada de inseto, vixe, mãe do céu, aquilo vira um Deus nos acuda, né? Tem algumas pessoas que viram até ferida mesmo. Você usando esse Bionergy passando no local, é logo, logo você já nota que não tem mais nada. Gente, por isso que nós informamos a vocês que Bionergy não pode faltar na sua casa. Quantas pessoas que já compraram voltaram a comprar de novo, porque sabe que esse produto é muito bom para a família toda. Bionergy. Você vai encontrar lá na Farmacentro, ali na Coronel José Monteiro, 433. Tem até estacionamento por conta, viu? Vai lá, fale com o pessoal, fale com os farmacêuticos, diga a eles que ouvirem nosso programa. E eles vão fazer uma demonstração para você, o que é Bionergy. Agora 6:25. A JSR Implementos Agrícolas é uma loja especializada em produtos para a lavoura. Ali vocês encontram, olha só, roçadeira, tem picadeiras, tem trituradores, tem engenho para moer cana. Ali vocês encontram cilindro para fazer massa de pão. Nossa, gente, tem tudo que a lavoura precisa. Vai lá na JSR Implementos Agrícolas. Tem plantadeiras também. Olha, fica nesse endereço, Aldemo Veneziane 57, no Alto da Ponte, 3913-3204. E lá em São Bento do Sapucaí, na Rua 7 de Setembro, 73, 3971-1813. Ó, não esqueça de falar que ouviu em nosso programa, tá bom, gente? Então, tá bom. minha porteira. Olha a hora, já 6 horas e 26 minutos. Vamos falando agora do grande mercado Rosalina. Esse mercado Rosalina, como vende barato, todos os dias tem oferta. Olha só a oferta de hoje e amanhã. É só hoje e amanhã, hein? O macarrão galo semolado, parafuso, espaguete, R$1,79. Nas suas compras, você pode levar coxa com sobrecoxa, R$3,99. Pode levar 2 quilos. A batata lavada também faz parte desse pacote. Você fazendo uma boa compra, pode levar 2 quilos de batata lavada a R$2,98. Agora, olha só essas ofertas, gente. Mamão formosa, abacate, cenoura e pepino comum a R$1,99 o quilo. E a manga Tommy e o pimentão verde por apenas R$3,99. Nossa, que barato! Vai lá no Mercado Rosalina. Mas atenção, essas ofertas é só hoje e amanhã. Fica no Parque Interlagos, na rua Ubirajara Raimundo de Souza, ali no semáforo. No Telesparque, na Vila Sinhá, na rua Piraquara Clube, em frente ao posto de gasolina. Lá no Morumbi, na rua Sebastiana Faria de Oliveira, ali atrás da Igreja Católica do Jardim Morumbi, Mercado Rosalina. Agora 6 horas e 27 minutos. Bom dia para o Toninho Funileiro, Paulo Adamares, o Marcos mandando para o Anelo, parabenizando pelo seu aniversário. E a gente toca. Trio Parada Dura. Camisola Preta. Alô, meu amigo Zé Ribeiro. Agora 6h28. As badaladas do relógio da matriz estão marcando nossa triste despedida. Seis e vinte e nove. Bonita, né? Vocês ouviram então na voz aí de quem mesmo? Do trio Parada Dura, né? Que cantaram pra nós. A Camisola Preta. Viu, donas de casa? Você já foi lá na famosa farmácia Aquamarina? Você não quer ter sua pele bonita, sua pele lisa, sua pele assim sem ruga, sem pé de galinha? Sua pele firme, sem flacidez? Então vai lá na farmácia Aquamarina, diga a eles que ouvirem nosso programa. Lá você vai encontrar o famoso creme Triupi. E esse creme Triupi, ele é bom mesmo. Ele tira ruga, pé de galinha, porque ele deixa sua pele lisa, ele estica sua pele. Nossa, gente, precisa de ver que bacana. E você usando todos os dias, cedo e à tarde, você vai notar que a sua pele vai ficando cada vez mais firme. A flacidez vai se acabando, tá bom? Farmácia Aquamarina. O telefone é 3941-7411. Avenida Heitor Vila Lobos, 1537, na Vila Rubi. Você conhece a Som Lemos? Nossa, Som Lemos tem todo tipo de CDs, DVDs, limpa CDs, limpa lentes de CDs, é Som Lemos. Ali na rua 15, número 25, no centro. Eles têm violões, sabe aqueles violões a partir de R$ 259. Mas violão bom, gente, violão daqueles de primeira qualidade, por apenas R$ 259. Tem acordeon, tem os CDs, DVDs, ó, CDs da Naí do Acordeon e outros lançamentos também. Fica na rua 1525, telefone 39217164, Som Lemos, tá bom, gente? Então tá bom. Vamos prosseguindo, rodando mais uma lindona, já é 6 horas e 32 minutos. E o nosso programa, a gente manda lá para a Natália, ouvindo o nosso programa. O Zordino, a Conceição da Pipoca, o Tinoco do Vale, o Antoninho Funileiro, o Paulo, a Damares, o Marcos, lá do Dom Pedro, o Zezinho, a Aurora, mandando para o Anelo, parabenizando pelo seu aniversário. E a gente toca... Zé do Rancho e Zé do Pinho. E amanhã do nosso adeus. Olha a hora, 6 horas e 33 minutos. Bom dia. Naquela manhã serena, despedi do meu amor, acenando um lenço branco. Olhos encheram d'água por não resistir à dor, e aquele navio ingrato levou pra longe meu sonho em flor. O vapor partiu e de mim sumiu no azul das águas. Eu fiquei no cais em prantos e ais, com tristeza e mágoa. O vapor partiu e de mim sumiu no azul das águas. Eu fiquei no cais em prantos e ais, com tristeza e mágoa. Deus assistiu com suas ondas imensas, foi levando o navio. Fiquei a olhar distante até que ele sumiu. A dor que eu senti no cais, meu peito jamais outra igual sentiu. Por partiu e de mim sumiu no azul das águas. Eu fiquei no cais em prantos e ais, com tristeza e mágoa. O vapor partiu e de mim sumiu no azul das águas. Eu fiquei no cais em prantos e ais, com tristeza e mágoa. vire pro canto não, Gê. 6:36. A minha amiga Isa, aqui de São José, tem duas Isa, né? Tem uma aqui de São José, tem outra lá de Curitiba. A Isa aqui de São José está parabenizando o Anelo pelo seu aniversário que transcorre hoje. Vamos falando agora da Clínica Dentária Sem Dor. Essa Clínica Dentária Sem Dor, ela tem os melhores profissionais para cuidar de todos os seus pacientes. Na Rodoviária Velha, começa a atender às 7 da manhã. Olha, gente, um pessoal mais tão bacana, o Dr. Renato, o Dr. Walter, começa a atender às 7 da manhã, aonde você vai ter, assim, um tratamento especial. Afinal de contas, a Clínica Dentária Sem Dor tem mais de quantos anos, hein? Olha, está beirando 50 anos já. Hoje eles têm até pessoas profissionais para fazer implantes. 3921-3866. Na rua 15 de novembro, 136, primeiro andar, a doutora Valquíria, doutor Vânio, doutor Valdir. 3941-4126. Na rua 15, doutor João, número 121, primeiro andar. 39426130. E na rua José de Campos, esquina com a Estrada Velha, Rio São Paulo, 39347677. Clínica Dentária Sem Dor. E vem aí as festanças do Arraial. Que beleza, né? Haverá festa agora do dia 19, começa hoje a festa. Vai até o dia 23, lá no bairro do Sobrado. Os festeiros estão convidando o povo em geral. Os festeiros é o José Benedito Nunes, o Zé do Neco, a Fátima Aparecida Penunes, o Manuel Nunes Neto e a Geisa de Fátima Nunes, que está convidando o povo em geral para comparecer. Começa hoje, tá bom? Agora, dia 21, eu, Valdomiro Moreira, estarei comandando um grande show ali no Parque da Cidade, ali no pavilhão das Gaivotas. Porque dia 21 comemora aqui em São José dos Campos o Dia do Mineiro, o Dia do Migrante Mineiro. E a Prefeitura de São José dos Campos, juntamente com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, vai promover essa festa. A partir das 8:30 vai ter Santa Missa, vai ter procissão. Primeiro tem a procissão, né? Aí depois vem a Santa Missa, depois eles vão servir o café com leite com biscoito. Mas vai ser uma delícia, né? Ah, tem bandas de música também. E depois tem a dança da congada. E tem um grande show onde a gente vai apresentar os conquistadores, Anaí do Acordeon, De Carlos e Alessandro, Talita Ribeiro, os nossos amigos, o Júnior Viola e Júnior Violeira e Fernando Viola, as damas de ouro, Rosiane, Lucimar e Anaí também, e o Paulo e Rafa. E para encerrar, vocês vão assistir um grande show dos dois mineiros. E vai ter também Catira, viu? Tudo isso vai ser agora dia 21, é de graça, ninguém paga nada para assistir. E tem as barracas com comidas típicas, aquelas comidas gostosas lá de Minas Gerais, tá bom, gente? Então, dia 21, você esquece seus compromissos para ir nessa festa, para a gente se encontrar por lá, tá bom? Partiu e de mim. O nosso bom dia para o meu amigo Marcos, o Paulo, o Zadamares, o Antoninho Funileiro, a Natália Zordino. Bom dia também para a nossa amiga Conceição Cirinho, a outra Isa, lá de Curitiba, o Tinoco do Vale. Todo esse pessoal, amigos, a gente toca. Quem é que pediu essa música ontem? Ah, foi a nossa amiga, como é que é o nome dela mesmo, gente? Tô procurando aqui ver se eu acho. Ela pediu essa música pra mim ontem. Não deu, tá aqui, Matilde e Dona Lourdes. Alô, Matilde, Dona Lourdes, vocês pediram, a gente toca. Moreno e Moreninho. Manete e Mirissá. 6:41. Muito tempo pra vocês eu vou contar. Certa vez um camponês cortou um pau de cambará. Fez a imagem de um juta muito feio, sem igual. Pra espantar os passarinhos, pôs o juta no arrozar. seu filho de 8 anos que gostava de brincar. Pois apelido no Judas de Mané de Biriçá. Mas um dia deu enchente e levou Judas de lá. Foi rodando o rio abaixo, muito longe foi parar. E depois de muito tempo os pescadores foram contar. O Judas numa lagoa na beira de um capinzar. Pensaram que era um santo perto daquele lugar. Construíram uma capela e pôs o Judas no altar. Olha a hora, 6h42. E a notícia do santo fez o povo alvoroçar. Começou vir Romaria na capela pra rezar. E o Judas fez milagre, tem muita gente sará. Cego viu a luz do dia, aleijado tornou andar. E o filho do camponês, veja só que foi se dar. Ficou mudo de repente, não podia mais falar. Seu pai fez uma promessa, prometeu e foi levar. O menino na capela pediu pro santo curar. Chegaram lá na capela, o menino pegou caçoar. Vocês são ignorantes, ainda querem me enganar. Essa cara eu já conheço, eu aqui vim pra contar. Que esse santo não é santo, é o Mané de Biriçá. Olha a hora, gente, agora 6h43. Vocês acabaram de ouvir na voz aí do Morene Moreninho, Mané de Biriçá. Agora vamos falando o que mesmo? Pode esperar que agora eu não vou atender não, agora eu vou falar da Vitae, né? Gente, a Vitae é uma farmácia que vende todo tipo de produtos naturais. Ali tem cosméticos, florais, fitoterápicos, homeopatias, produtos naturais em geral. Agora, o bacana mesmo é que na Vitae tem a doutora Olivia que fica lá o dia todo para atender você e para ajudar você em algumas dúvidas que você tiver sobre... fitoterápicos, homeopatia, essas coisas todas, né? Então ela está lá para lhe orientar. Vai lá na Vitae, aqui do centro, aliás. Fica ali na rua Sebastião Hummel, na esquina da rua Vilaça. Fica bem no centro da esquina da Sebastião Hummel com a rua Vilaça. Agora tem a Vitae lá do satélite. A Vitae do satélite tem o famoso Teacrine. Esse teacrine, gente, é uma vitamina, mas daquelas mesmo, viu? Aumenta a energia física e mental, promove energia sem causar irritabilidade e tolerância, melhora o humor, aumenta a motivação para o exercício e melhora a concentração e foco e diminui a sensação de fadiga e cansaço. Vocês ouviram quantas coisas boas tem? Eu vou tomar uma dessas teacrine porque o dia do show... Eu vou começar lá por volta de de meio-dia, né? E vai até lá para as 8h. Então, tem que, tomar teacrine e aguentar o tranco mesmo. Essa famosa teacrine vocês encontram só na Avenida Andrômeda, 1709, aí no satélite. Agora, 6h45. A famosa princesa dos bordados. Edredom para casal dupla face, R$39,90. Manta microfibra para casal, R$29,90. Toalha de banho, R$9,50. Manta para sofá, R$20,90. Cortina para sala e quarto. Mede 2 por R$1,80, R$49,90. Tem lindas cores, tá bom? Ah, e lençol para casal, 3 peças, R$18,90. Olha, gente, vai lá na famosa Princesa dos Bordados. É ali na Francisco Rafael, pertinho da padaria. Lá no satélite, na Avenida Perseu 850. e no satélite e lá no Incaçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. Pra você me deixar. Bom dia para o Afonso, seu Dito. Bom dia, gente. Bom dia, Isa, aqui do centro. Mandando para o Anelo, parabenizando pelo seu aniversário. Minha amiga Natália, o Zordino, Antoninho Funileiro, Paulo, Adamares. Quanta gente bonita ouvindo o nosso programa, né? A nossa amiga Lenice, o Bruno Luiz, bom dia, obrigado pela sintonia. A gente toca pra vocês. A Estrela da Guia. Liu e Léo. 6:47, bom dia. Tarde mansa que desvanece, só Deus conhece a minha dor. Perambulando pela cidade, choro a saudade de um grande amor. Na quietude entardecente, o sol poente me diz adeus. Também a sorte deixou distante brilhante dos olhos teus. Estrela guia do meu destino, sol cristalino de vida, jamais apague por piedade minha saudade triste querida, pois relembrando os tempos de outrora, bendigo a hora que a conheci. É um consolo mesmo penando, sorri chorando, pensando em ti. Que ao som do hino santificado, teu rosto amado volte a beijar, porque benzinho durante a vida está perdida a esperança. Amor tão puro, porém sem sorte, só com a morte a gente alcança. Olha a hora, gente, não vire pro canto. Vocês acabaram de ouvir na voz de Liu e Léo. Música bonita, né? Estrela da Guia. Fazia tempo que eu não ouvia essa música. HM Tecido Seb. Ó, você quer comprar um tecido bonito para fazer um vestido, uma saia, uma calça? Vai lá na HM Tecido Seb. O melhor atendimento e qualidade, tecidos nacionais e importados, aviamentos para costura, para artesanatos em geral, e tecidos para cama, mesa, banho e decorações diversas. Vai lá na HM Tecido Seb. Ali vocês encontram mais de 300 tipos de aviamentos, linhas, zíper, botões, nossa, tem tudo, tá bom? Vai lá na famosa HM Tecido Seb, que fica ali na rua Vilaça, bem pertinho da Casa Lotérica. Agora 6:50. Atenção, lá na famosa distribuidora de carne Santana, tem filé de frango R$10,90, asa de frango R$9,90, pé suíno fresco R$6,99, a bisteca R$9,90. A costela bovina R$10,90. Fraldinha R$17,90. Alcatra R$22,90. Colchão duro R$18,90. Essa distribuidora de carne Santana é barateira mesmo, né? Fica ali na Rui Barbosa, na esquina da Carlos Belmiro, bem na esquina. 3941-8616, 3921-1834. Distribuidora de carne Santana. Olha a hora, 6h51. O depósito Alvorada 2 tem do alicerce ao acabamento. Olha, o piso será o 43x43 a partir de R$10,90. Cimento cola quartzolite interno R$7,99. A veneziana de madeira de 1 metro por 1,20 a R$299. E a folha de porta lisa R$65. A bacia com a caixa acoplada, branca da Hervé, R$ 189. Depósito Alvorada 2. É na Avenida Andrômeda, 2999, no Bosque. E na Udemo Veneziane 430, ali no alto da ponte. O nosso bom dia para a Zélia Ferreira, para o Afonso, seu Dito, a Isa. Bom dia para o Marcos, o Paulo, a Damares. Bom dia para o Geninho, dona Ninilda. Bom dia para o Anelo, que faz aniversário hoje. Né, Anelo? Parabéns. Que essa data lindona repita por muitos e muitos anos de vida. Vamos de música. Os Irmãos Ferreira, Camisa de Seda. Olha a hora, 6h53. Bom dia. Estou sabendo que seu coração já tem outro dono, que tem outra boca recebendo os beijos e já foram meus, que tem outros braços pra você deitar à espera do sono. Enquanto eu vivo sufocando a dor do seu triste adeus, guardei com carinho a camisa de seda que você me deu. Só ela conhece o cruel tormento que estou suportando. Nela ainda existe um resto de aroma do perfume seu. Com ela no corpo, parece que sinto você me abraçando. Camisa de seda, testemunha do quanto te amo. Com ela eu estava na última vez que a gente saiu. Com ela enxugo o pranto doído que agora derramo. Sem você comigo nesta solidão, meu mundo caiu. Com carinho a camisa de seda que você me deu. Só ela conhece o cruel tormento que estou suportando. Nela ainda existe um resto de aroma do perfume seu. Com ela no corpo, parece que sinto você me abraçando. Camisa de seda, testemunha do quanto te amo. Com ela eu estava na última vez que a gente saiu. Com ela enxugo o pranto doído que agora derramo. Sem você comigo nesta solidão, meu mundo vai ir. Oi, música. música lindona, né? Os irmãos Ferreira, Camisa de Seda. Então tá bom, agora a gente fala da famosa Casa do Rádio, Casa do Povo. Gente, lá na Casa do Rádio, Casa do Povo, você vai encontrar rádios AM e FM a partir de R$24,90 e rádio bom, viu? É aqueles rádios que pega mesmo. Outra coisa, lá vocês encontram um conversor digital para sua televisão. Esse conversor, ele traz primeiro sinal HD e traz uma imagem bonita na sua televisão. E a capta outros tipos de canais também. Então, você instalando esse conversor digital na sua televisão, você vai notar que tem alguns canais que é diferente, tá bom? Que é estranho. Então, vai lá na Casa do Rádio, Casa do Povo. É estranho que eu diga o nome, porque hoje nós temos Record, TV Bandeirantes, temos a Vanguarda, temos também qual mais, hein? Outros canais que a gente já está acostumado. Aí você vai ver alguns canais que você não está acostumado a assistir. Vai lá na Casa do Rádio, Casa do Povo. É na Rubião Júnior, 223-224, ao lado e em frente do restaurante Bom Prato. Pode chegar lá e falar, não, eu vi lá no Valdomiro. Tá bom? Gente, não vá virar pro canto não, já é 6h57. Essa laje líder, laje boa, né? Porque essa laje ela é apropriada para cobertura, para forro e para piso. Agora, o bom mesmo é que essa laje líder é na Travessa 340 no Caetê. Telefone 3942-5946, 3922-9224. Laje Líder, Travessa 340 no Caetê. Ó, trilhos, é daqueles que não enverga, daqueles trilhos bom, mas bom mesmo. As lajes têm da H8 até H30. Laje Líder, você telefonando ou indo lá, você vai comprar a melhor laje. Para ir lá, é na Travessa 340 no Caetê, é logo após a Vila São Geraldo. Ou pelo telefone 3922-9224, 3942-5946, Laje Líder. Quer parar de berrer aí? Mas que é isso? O nosso bom dia, então, para a Dona Tereza, que está mandando para o Anelo, parabenizando pelo seu aniversário, está mandando para o Toninho Funileiro, para a Odete, mandando para a Conceição. A Dona Tereza, se não me engano, é lá da Bela Vista, né? Bela Vista, Vista Linda, uma coisa assim. Não é Vista Linda não, Valdomiro, é Bela Vista. Então, tá mandado então, viu? Agora 6h59. Vamos de música. Irmãos Galvão. Manhã, Senhor Hora, 6h59. Você me mandou entrar em seu coração, eu já fui entrando. Você me mandou ficar em seu coração, eu já fui ficando. Você me mandou dormir em seu coração, fui logo deitando. Você pedir para eu partir, partirei chorando. Por Deus eu te peço, não me mande embora. É tão longa a noite, é tão frio lá fora. Sem você serei solteira ou sem fora. Só sem claridade, lua sem ser essa manhã, sem aurora. Sem você serei. Essa manhã sem aurora. Você me deixou pousar em seu coração, eu já fiz um ninho. Parei para descansar, pedi pra ficar só mais um pouquinho. Em você eu fui morrendo e me perdendo por mil caminhos. Se eu tiver que partir, já não saberei caminhar sozinho. Por Deus eu te peço, não me 7 horas e 1 minuto, vocês acabam de ouvir na voz das irmãs Galvão, Manhã Sem Aurora. Grande sucesso do passado, né? Vamos falando agora do que mesmo? Ah, vamos falar da famosa BS Pneus. Você sabia que na BS Pneus vocês encontram molas para Ducato e Sprinter? Você sabia que lá tem pneus multimarcas, balanceamentos, alinhamentos, baterias de escapamentos, freios, trocas de óleo? E o orçamento é grátis e você pode pagar em até 6 pagamentos sem juros. Você sabia que lá na famosa BS Pneus tem o amortecedor original do Corsa, o original da GM? Do Corsa, do Celta, do Prisma, dianteiro colocado 396, o par. Então vai hoje lá sem falta, viu? É o melhor preço já visto e o melhor serviço de mecânica também. Fica nesse endereço, Rua Paraibuna 800. Se você quer um serviço bem feito, é só falar que ouviu em nosso programa, tá bom? ABS Pneus, Rua Paraibuna 800, 39239837. Vamos acertando, 7 horas e 3 minutos já. Atenção, a princesa dos bordados tem edredom para casal dupla face, R$ 39,90. A manta de microfibra para casal, R$ 29,90. A toalha de banho, R$ 9,50, gente. A manta para sofá, R$ 20,90. E a cortina para sala e quarto, 2 metros por 1,80, R$ 49,90. E o lençol para casal, 3 com elástico, R$ 18,90. Mas não é barato mesmo? Vai lá na Princesa dos Bordados. É ali na Francisco Rafael, pertinho da padaria. Lá em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. Princesa dos Bordados. Bom dia para Dona Tereza, bom dia para o Anelo, bom dia para o Geninho, Jonas, Aldete, Aldila, bom dia para o Raminho, Dona Sebastiana, Leonor, Joel, Tinoco do Vale, a Isa lá de Curitiba, mandando para o Anelo, a Conceição e o Cirinho ouvindo o nosso programa. Ó, para vocês tem mais uma música lindona aqui, viu? Mas essa música é bonita. Deixa eu fazer um pequeno parêntese nessa música. É o seguinte: quem vai cantar essa música é o Adão da Viola e Irso Freitas. O Adão da Viola, ele é um maestro de músicas. Ele é que comanda as gravações lá dos estúdios da Tocantins, dos dois mineiros. E o Adão da Viola virá junto com os dois mineiros para fazer essa apresentação aqui em São José dos Campos. Então não esqueça que essa festa vai ter a presença dos dois mineiros e do Adão da Viola. Agora ouve só que música lindona, gente. Dentro do coração, Adão da Viola e Irso Freitas. 7:05. Bom dia. Eu não concordo com poeta sertanejo quando lamentam que o sertão acabou. Ainda vejo a vida em plena natureza, do mesmo jeito que o nosso Deus criou. Ainda escuto as batidas do mujolo, bem compassadas como sempre trabalhou. Só que o mujolo hoje é movido por saudade, porque o riacho que o movia já secou. Ainda passarinhos na alvorada, saudando o dia nas redredas matinais. São coleirinhas, avinhados, canarinhos, rezando a Deus sua oração de paz. Ainda ouço sabiás em melodias que causam inveja ao sonoplasta da TV. Só que os cantos não estão na natureza, e sim gravados na frieza de um CD. Sertanejo emocionado, cantando um hino que é o retrato do sertão. Na poesia tem retalhos de saudade, na melodia notas de recordação. Ainda vejo rios de águas cristalinas, de águas puras como lágrimas de Deus. Quando visito num acervo de obras-primas os lindos quadros nas paredes dos museus. Se vejo homem vender Deus dentro da igreja, dinheiro em troca de sua oração, o que dizer então da pobre natureza que a ganância está levando à extinção? O sertanejo que ainda ama sua origem e tem raízes bem plantadas no sertão, conserva viva as riquezas sertanejas nas matas virgens dentro do seu coração. Conserva viva as riquezas sertanejas nas matas virgens dentro do seu coração. Olha a hora, 7:09. Ô, música bonita, fala a verdade, né? O Adão da Viola e Irso Freitas cantaram para nós essa beleza de música dentro do coração. Vamos falando agora da famosa Farmacentro. É lá que você vai encontrar o Bionergy. O Bionergy é uma composição de 34 minerais à base de água. Ô, gente, mas não tem contraindicação se você é daquelas pessoas que tem alergia. Esse Bionergy vai acabar com a sua alergia, porque é bom mesmo, viu? Esse Bionergy já fez várias coisas. É só você indo lá, fale com nossos amigos farmacêuticos. É que o horário aqui é meio apropriado e impropriado para a gente falar alguma coisa que esse Bionergy faz. Eu tenho certeza que você está tomando um café bem gostoso ouvindo o nosso programa. Mas você vai lá na Farmacentro, aí eles vão mostrar para você várias fotos, vários depoimentos de pessoas que viviam sofrendo com lesão na pele e começou a usar o Bionergy. Gente, cicatrizou, ficou bom, mas ficou bonito até, viu? Então não esqueçam, Bionergy é importante não só para você, mas para a família. Ó, de repente um inseto pica uma pessoa lá e já começa aquela correria, né? A pessoa tem alergia, nossa mãe do céu, fica feio mesmo. Se você começar a usar esse Bionergy, pronto, vai acabar com todo esse desespero. Bionergy fica na rua Coronel José Monteiro, 433, 33418939, Bionergy. Que hora que é agora? Já é 7:11. Atenção, esse programa é em nome do que mesmo? Lá da JE Serra Implementos Agrícolas. Ei, mundo velho, nessa loja tem todo tipo de ferramentas para a lavoura. Ali vocês encontram, quer ver só? A roçadeira a partir de R$ 720. motosserra a partir de R$950. Você quer comprar um engenho para moer cana, fazer garapa, fazer melado, fazer rapadura? Vai lá, que lá tem. Trituradores, picadeiras para fazer o que mesmo? Fazer ração. Lá tem. Plantadeira, nossa, tem de tudo lá na famosa. J.E. Serra Implementos Agrícolas. Fica nesse endereço, ali no alto da ponte, na rua Aldemo Veneziane 57, 3913-3204. E lá em São Bento do Sapucaí, na rua 7 de Setembro 73, 3971-1813. Não é solidão. Olha a hora, 7:12. Alô, Conceição Leal, nosso abraço, bom dia. E o nosso programa não para, a gente toca mais uma lindona. Quem é que vai cantar bonito pra nós agora, hein? É claro, esses dois moços. Ei, Silva Neto e Matarazzo. E Ronaldo Adriano. Fui um bobo. 7:12. Bom dia. Ai, eu estou sofrendo. Sofrer é destino meu. Pois quem eu amo já me esqueceu. Sei que não passo de um bobo, não procurei entender que existe neste mundo quem gosta de fazer sofrer. Coração está doente, quase morrendo de dor. Amei desesperadamente a quem não sabe de amor. Ai, eu estou sofrendo. Destino meu, de amor, estou quase morrendo, pois quem eu amo já me esqueceu. Para cantar com a gente esse grande astro da música sertaneja, um dos maiores compositores do Brasil. É com você, Ronaldo Adriano. Agora 7:14. Agora 7:14. Quem entender de amor, me ensine por caridade como evitar a dor, como livrar da maldade. Dizem que o amor é perfeito, mas não posso concordar, porque jamais eu aceito quem ama ter que chorar. Ai, eu estou sofrendo. Destino meu, de amor, estou quase morrendo, pois quem eu amo já me esqueceu, pois quem eu amo já me esqueceu. 7:16, 7:16, vocês acabam de ouvir na voz de Silva Neto e Matarazzo e Ronaldo Adriano, Fui um Bobo. Bonita essa música, né? Agora vamos falando mais uma vez lá do famoso Mercado Rosalina. Ô, donas de casa, olha quantas ofertas o Mercado Rosalina tem para vocês. Mas é só hoje e amanhã, olha só. Pepino comum, abóbora seca, cenoura, abacate e mamão formosa por apenas R$1,99 o quilo. A manga Tommy e pimentão verde, R$3,99. Banana nanica, R$2,79. Tá barato, né? Mas é só hoje e amanhã essas ofertas. E tem mais, patinho, o quilo, R$15,99. Feijão carioca, rei do prato, R$3,39. E tem mais, olha só, linguiça para churrasco Seara, R$9,99. E lá vocês, fazendo as suas compras, pode levar 2 quilos de batata lavada por apenas R$1,98 o quilo. Você fazendo as suas compras, pode levar 2 quilos de coxa com sobrecoxa por apenas R$3,99. O grande Mercado Rosalina está nesses endereços. Parque Interlago, na rua Ubirajara Raimundo de Souza. Lá no Telesparque Vila Sinha, rua Piraquara Clube. Ali, ali em frente ao posto de gasolina, né? E lá no Jardim Morumbi, na rua o Sebastiana Faria de Oliveira, atrás da Igreja Católica do Jardim Morumbi. Mercado Rosalina. Olha a hora, gente, 7:18. A Som Lemos tem todos esses CDs que nós tocamos aqui no programa. Por isso, vai lá na Som Lemos. A Som Lemos tem CDs, DVDs, limpa CDs, limpa lentes de CDs, violões, violas, cavaquinho. Ali vocês encontram aquele produto que limpa CD, limpa lentes de CDs também. O telefone é 3921-7164, Rua 1525, Som Lemos, gente. Não tem erro de jeito nenhum. Pode chegar lá e falar, ouvir lá no Valdomiro, Som Lemos, tá bom? Olha a hora, não vire pro canto, já é 7:18, 7:18. Bom dia para Dona Tereza, bom dia para Eunice lá do Jardim da Granja. Oi, Eunice, bom dia, obrigado pela sintonia, viu? E o nosso programa não para. Gilberto e Gilmar, capa de revista. Agora 7:19. Bom dia. De revista exposta na banca pra todos verem. Um dia à tarde, andando na rua, me surpreendi quando numa banca vi um corpo nu queimado de sol, conhecido meu há tempos atrás e pertenceu. Exposta na banca pra todos verem. Na primeira noite, ela de vergonha nos apagou. Hoje as luzes não mais intimidam, de todo lado seu corpo é mostrado, sem censura, fotografado por ela. música bonita essa aí, né? Vocês acabaram de ouvir na voz do Gilberto e Gilmar, que cantaram pra nós. Música lindona, capa de revista. E essa música aqui, você lembra? Eu era um molecão, rapazola, assim, ó. Ó. Ai, mundo bem sem porteira. Naquela noite de festa. Ó, a farmácia Aquamarina, ela tem um creme, chama Creme Triupi. Esse creme, gente, mais é bom. Ele tira rugas e pés de galinha. Ele deixa sua pele firme, ele deixa sua pele bonita. Porque a primeira coisa que ele faz é deixar sua pele firme. A flacidez, esse negócio de pele, esse mole, porque a gente vai ficando velho, vai despencando tudo, né? Você já notou? Nossa, vai ficando tudo despencado, aquelas pelancas. Aí você começa a usar esse creme, pronto, a pele fica firme. Então, outra coisa, a ruga e pé de galinha também vão desaparecendo. Mas tem que usar todos os dias e não ter pressa, não. Porque demorou quantos anos para você ficar toda enrugada? Agora tem que esperar um pouco também para poder desenrugar, tá bom? Farmácia Aquamarina fica na Avenida Heitor Vila Lobos, 1537, ali na Vila Rubi, 39417411. Chegando lá, diga que ouviu em nosso programa, tá bom? Olha, gente, já é 7 horas e 23 minutos. Você já foi lá na Clínica Dentária Sem Dor? Onde o sorriso não custa caro? A Clínica Dentária Sem Dor cada vez fica mais completa. Ali fazem extração sem dor, tratamentos de canal, dentaduras e ponto imóvel, colocam aparelhos móvel fixos, faz clareamento e agora faz implantes também. Porque contrataram mais 2 profissionais dos bons. Na Rodoviária Velha, número 76, quase na esquina. Ali está o Dr. Walter e o Dr. Renato. 3921-3866. Tem facilidade nos pagamentos, viu? Na Rua 15 de Novembro, 136, ali no primeiro andar. Ali tem outro consultório, Doutora Valquíria, Dr. Vani, Dr. Valdir. 39414126. E na Rua 15 tem o Dr. João, que é do outro lado da rua. O Dr. João é protético, ele faz dentaduras e ponto imóvel. 39426130. E lá na saída que vai para Jacareí, lá está o Dr. Vander. 39347677. O Dr. Vander está bem na frente do... bem em frente àquele último posto de gasolina, lá no Jardim Morumbi, tá bom? Olha a hora, 7 horas e 25 minutos. Vem aí a grande festa. Ô, beleza! Tá chegando o dia da grande festa do Mineiro ali no Parque da Cidade. Vocês estão convidados para comparecer. Eu estarei comandando um grande show com os Conquistadores, a Naí do Acordeon, o De Carlos e Alessandro, e também o Júnior Violeiro e é mesmo? Eu faço uma confusão com esse nome aqui. Júnior Violeiro e Fernando Viola, Thalita Ribeiro, Paulo e Rafa, as Damas de Ouro. Vai ter Catira também. E para encerrar, a gente vai ter aí os dois mineiros, juntamente com Adão da Viola. Vocês não percam. A festa deve começar por volta de 8h30, com a procissão, com a imagem da Santa Ana, banda de música, depois vai ter a Santa Missa, depois vai ter aí a distribuição, será servido café com leite e biscoito, vocês não percam. Logo em seguida tem a dança da Congada, e aí começa o nosso show. Vocês não percam, viu, gente? Meu amigo Zé Cantor, você tá bom, Zé? Um abraço pro seu. Zé tá ouvindo o nosso programa lá e tá mandando um abraço para o Anelo, parabenizando pelo aniversário. Meu amigo cantor Neno do Brasil. O Zé Cantor e o cantor Neno do Brasil. Deu certo, né? A Eunice, a Dona Tereza, a Zélia Ferreira, o Afonso, o Seu Dito, um punhado de gente, a minha amiga Isa aqui do centro, mandando um abraço para o Anelo, parabenizando pelo seu aniversário hoje. E vamos de música, lindona. André Andrade. Deixa as águas rolar. Ei, música lindona. Olha a hora, 7h27. Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar, vou achar uma saída. Nada vai atrapalhar, e Deus vai ajudar, vou consertar minha vida. Vou levantar a cabeça, não estou jogado fora. No final de uma derrota, começa uma vitória. Te lembrar não faz sentido, não vale a pena ter saudade. Foi te perdendo que eu achei a felicidade. Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar, vou achar uma saída. Nada vai atrapalhar, que Deus vai ajudar, vou consertar minha vida. Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar, vou achar uma saída. Nada vai atrapalhar, que Deus vai ajudar, vou consertar minha vida. Saudade, foi te perdendo que eu achei a felicidade. Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar, vou achar uma saída. Nada vai atrapalhar, que Deus vai ajudar, vou consertar minha vida. Deixe as águas rolar, deixe a poeira baixar, vou achar uma saída. Nada vai atrapalhar, que Deus vai ajudar, vou consertar minha vida. Música lindona, bonita essa música, fala a verdade, né? O André e o Andrade cantaram pra nós, deixa as águas rolar. Deixa eu falar pra vocês agora da Vitae. Gente, a Vitae é uma farmácia que vende produtos naturais. Ali vocês encontram cosméticos, florais, fitoterápicos, homeopatias, produtos naturais em geral. Você indo lá na Vitae, não esqueçam de falar que ouviu em nosso programa, tá bom? A Vitae ali do centro fica na rua Sebastião Hummel, 347. Fica bem na esquina da rua Vilaça. E lá tem a doutora Olivia, que estão lá para poder lhe orientar. Você tem alguma dúvida sobre fitoterápicos, sobre homeopatia? É só falar com a doutora Olivia que ela ajuda você, viu? Fica bem na esquina ali da rua Vilaça com a rua Sebastião Hummel. 7h31, vamos lá na Vitae do Satélite. Lá você vai encontrar a famosa Teacrine. Essa Teacrine é boa demais, gente. Diminui a sensação de fadiga e cansaço. Esse negócio de... Esse aí vai acabar tudo, viu? Melhora a concentração e foco. Isso chama fadiga e cansaço. Aumenta a motivação para o exercício, melhora o humor. Promove energia sem causar irritabilidade ou tolerância. e aumenta a energia física e mental. Olha só que bom, nós sabemos, essa vitamina que é dada é do peru mesmo, viu? Teacrine é o nome da vitamina. Você vai encontrar na Avenida Andrômeda 1709. 3933-3362. E o bom é que chegando lá você fala direto com a farmacêuticas. Grande coisa também sem tocar desse jeito, quero ver. Isso agora é boa. Princesa dos Bordados, o edredom para casal dupla face R$39,90. A manta de microfibra para casal R$29,90. Ali vocês encontram toalha de banho, R$ 9,50, manta para sofá, R$ 20,90. Cortina para sala e quarto de 2 metros por 1,80, lindas cores, R$ 49,90. E lençol para casal, gente, o lençol tem 3 peças e o lençol, ele é com elástico, R$ 18,90. Nossa, que barato! Princesa dos Bordados, ali na Francisco Rafael, pertinho da padaria. Lá em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia. E no satélite, na Avenida Perseu 850. Eita, nós, hein? Agora 7h33. Ô, Cícera, Pedro, abraço pra vocês ouvindo a gente lá em Jacareí. A Cícera e o Pedro. E o Zé Cantor também ouvindo o nosso programa. A dona Alcina dos Bombons. Bom dia, dona Alcina. Como é que vai a senhora? Tudo bem? Ela tá mandando também para o nosso amigo Anelo, parabenizando pelo aniversário. O Vorta Seco, Tinoco do Vale, um abraço bem arrochado, o Zordino, que acabou de falar com a gente, o Jonas, a Aldete, o Geninho, dona Nenildo, nosso abraço, obrigado pela sintonia, viu? Vamos de música, lindona, quem é que vai cantar bonito pra nós agora, hein? Deixa eu ver aqui. Anaí do Acordeon. Os Amantes. Olha a hora, 7h34. Bom dia. Não importa o que penso, o que dizem deste nosso amor proibido. Neste mundo não é só nós dois que mantém um amor escondido. Eu te amo e você me ama. Agora 7h36, vocês ouviram Anaí do Acordeon cantando para nós, Os Amantes. Lembrando que Anaí do Acordeon estará com a gente também agora dia 21 na grande festa lá, viu? HM, Tecido Seb, Melhor atendimento e qualidade, tecidos nacionais ou importados, aviamentos para costura, para artesanatos em geral. Você que vai presentear a sua mãe, seu pai, seu, que mais? Sua mãe, né? Só porque o Dia das Mães está aí. Dê presente lá da famosa HM Tecido Seb. Tecidos para cama, mesa, banho, decorações diversas. Tecidos para artesanatos. Ali tem patiurques, tem decopagem, tem aplique, tem tudo ali na HM Tecido Seb. São mais de 300 tipos de aviamentos que você vai encontrar ali na famosa HM Tecido Seb. Rua Vilaça, 325, ali pertinho da Casa Lotérica. Nosso amor. Agora 7:37. Olha, lá na distribuidora de carne Santana, tem bisteca 9,90 o quilo. Pé suíno 6,99 o quilo. Asa de frango 9,99 o quilo. Filé de frango 10,90 o quilo. Coxão duro, 18,90 o quilo. Alcatra, 22,90 o quilo. E a fraldinha, 17,90 o quilo. Que barato, né? A costela bovina, 10,90 só. Gente, vai lá na famosa distribuidora de carne Santana. Fica na Rui Barbosa, na esquina da Carlos Belmiro. Não tem erro de jeito nenhum, tá bom? 7:38. O Depósito Alvorada 2 tem do alicerce ao acabamento. Cimento cola da quartzolite interno 7,99. Veneziana de madeira de 1 metro por 1,20, 299. Piso seral 43 por 43 a partir de 10,50. Bacia com a caixa acoplada branca da Hervi 189. E a folha de porta lisa, R$65. Gente, barato desse jeito é só o Depósito Alvorada 2. É na Avenida Andrômeda, 2.999, no Bosque. E na Aldemo Veneziane, 430, no Alto da Ponte. Não, gente, vamos acordando. Olha a hora, não vire pro canto. 7:39. Anelo e Anelito. E o Anelo está aniversariando hoje, que beleza, né? A mensagem do sertanejo. Alô, Anelo, parabéns, parabéns dos amigos. Quanta saudade que sinto lá do sertão. Deixando toda aquela imensidão. 7:41, vocês ouviram a Nelly Anelito, a mensagem do sertanejo. Bonita essa música, né? Ô, gente, vamos pulando da cama? Que hora que é? Já é 7:42, viu? Vamos levantando, vamos acordando. Que isso? Ah, tá pensando o quê, né, ô Robson? Bom, Casa do Rádio, Casa do Povo. Pois ali vocês encontram rádios AM e FM a partir de R$24,90, gente. Olha que barato. Rádio de mesa, pilha e a luz. Eu nem vou falar o preço, você não vai acreditar. Você vai falar, chama eu de mentiroso. Nossa, eu fico nervoso quando alguém chama eu de mentiroso. Dá até medo de ver, viu? Não, porque eu e meu irmão, nós somos valentes mesmo. Que nós aqui é mato ou morro. Quando sai uma briga, um corre pro mato, outro corre pro morro, que eu vou dizer pra vocês, viu? Então vai lá na Casa do Rádio, Casa do Povo, porque lá você vai encontrar o famoso conversor digital para sua televisão. Esse conversor digital para sua televisão vai trazer o sinal HD para sua televisão, mas não é só isso não, não é só o sinal HD. A beleza da imagem, a imagem bonita, uma imagem assim, sem nenhum embaçamento, é coisa linda mesmo. Vai lá na Casa do Rádio, Casa do Povo. É na Rubião Júnior 223-224, ao lado e em frente do restaurante Bom Prato. Passando os dias. Agora 7:43. É Laje Líder. Que laje legal essa laje, né? Essa Laje Líder, gente, fica na Travessa 340 no Caetê. Para você que está construindo, está reformando, aumentando mais um cômodo, não esqueça que se precisar de laje, é Laje Líder. É uma laje especial para cobertura, para forro, para piso, Laje Líder. Travessa 340 no Caetê. Ali tem a laje H8 até H30, viu? E os trilhos é aqueles que não enverga, não. É um trilho mais bom, bom mesmo. Laje Líder. Travessa 340 no Caetê, gente. Vai lá, fale com o Henrique, com a Paola, com o Valentim, com o Lucas, com toda aquela equipe de gente amigas que tem lá na Laje Líder. 3942-5946, 3922-9224. Sem parar. Bom dia lá para minha amiga Marisa, Beatriz, ouvindo o nosso programa. Bom dia para Cícera, o Pedro. Bom dia para o Zé Cantor. Bom dia para a Tereza e Eunice. Bom dia para o Neno, cantor do Brasil, Zordino, a Natália. Bom dia para todo esse pessoal bacana que ouve a gente. Pra vocês a gente toca do Glacial Poeira. Olha a hora, 7:45. Daqui a pouquinho tem o jornal aqui na Rádio Piratininga. Seu moço a boiada em busca do ribeirão, vai mugindo e vai ruminando, cabeça sem confusão, vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Berrante na mão. chão, virando em lama, poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. Quando eu morrer, meu corpo irá para o chão, se transformar em poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão, poeira do meu sertão, poeira, poeira do meu sertão. Gente, olha a hora, 7 horas e 48 minutos. Que bom, a gente ouviu na voz de Dudu Glacial, que cantaram pra nós. Poeira, música bonita, né? Até o galinho gostou da poeira, né, galinho? Vamos falando agora da famosa loja ABS Pneus. A famosa ABS Pneus tem pneus de todas as marcas. Olha o kit da correia dentada da van 2.3 colocado, R$890. Agora, olha só que ofertona. O amortecedor original da GM, do Corsa, do Celta, do Prisma, dianteiro colocado, R$ 396 o par. Colocado, original. Pneus para vans aro 15 e aro 16. O kit da correia dentada instalado do Gol, do Fox, do Polo, da Saveiro, R$ 328, gente, que barato! Então vai lá. ABS Pneus fica na rua Paraibuna, número 800. Telefone 39239837. ABS Pneus. Agora 7h49. Atenção, a Princesa dos Bordados tem edredom para casal dupla face. Só R$ 39,90. A manta de microfibra para casal, R$ 29,90. A toalha de banho, R$ 9,50. A manta para sofá, R$ 20,90. Ah, que isso aqui, cortina para sala e quarto, 2 por R$ 1,80. Lindas cores, R$ 49,90. O lençol para casal, 3 peças com elástico. Lembrando que o lençol tem elástico, a R$ 18,90. Princesa dos Bordados, gente, ali na Francisco Rafael, pertinho da padaria, em Caçapava, na rua Presidente Roosevelt, ao lado da delegacia, e no satélite, na Avenida Perseu 850, viu? Princesa dos Bordados. A nossa amiga Tereza, lá do... A Tereza e o João, mandando para o Simãozinho. A Marisa, Beatriz, ouvindo o nosso programa. Cícera, o Pedro, Zé Cantor. A Isa, mandando para o Anelo pelo seu aniversário que transcorre hoje. Parabéns, viu, Anelo? Muitos anos de vida. Romano e Rosseri. Pedaço da minha vida. 7h51. Quando eu estiver longe de ti, ouça essa canção querida, que eu cantarei só pra você. És um pedacinho de minha vida. No rádio está tocando essa melodia que a ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordarás daqueles doces momentos, terá saudade, muita solidão. Pedaço de minha vida, razão do meu padecer. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerás, porque minha voz pra sempre ouvirás. está tocando essa melodia. E a ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordarás daqueles doces momentos, terá saudade, muita solidão. Pedaço de minha vida, razão do meu padecer. Serei sempre seu amor, querida. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerás, porque minha voz pra sempre ouvirás. Olha só que beleza de música lindona, né? Romana e Rosseri cantaram pra nós Pedaço da Minha Vida. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu vou negar. Eu não vou negar sem você, tu é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio consequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. E eu também. Foi embora. Ô, gente, amanhã tem mais a partir das 5 horas, se Deus quiser. Pra vocês, um abraço, mas bem apertado mesmo, viu? Para o meu amigo Anelo, que está aniversariando hoje, nossos parabéns, que essa data lindona repita por muitos e muitos anos. E para todos os aniversariantes de hoje, nosso abraço. Vocês continuem aqui, porque tá chegando o jornal. Meu amigo Paulo Lima, o meu amigo Robson, a Mariane, toda a equipe de jornalismo. Você sabia que já tem gente lá em Brasília, tem gente lá em Curitiba, tem gente em todo canto do Brasil para trazer para vocês as notícias aqui na Rádio Piratininga. Um abraço bem apertado desse amigão de vocês, que é o Valdomiro Moreira. E amanhã nós estaremos de volta. Um abraço e até lá. Você ouviu pela Rádio Piratininga, programa Valdomiro Moreira. Um programa alegre, descontraído, com muita música no seu rádio e a participação do ouvinte. Programa Valdomiro Moreira. ZYK 661, 750 kHz. Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Uma emissora do grupo Semidineme Jorge. Super Rádio Piratininga. A mais popular da cidade. São José dos Campos.